Contos breves. A BBC apresenta A Volta ao Cair da Tarde, por William Croft Dickinson, traduzido por Madalena Nicol e lido por Colin Alty. É verdade, disse Drummond com ênfase. Nunca mais vou olhar num espelho ao cair da tarde. Um silêncio encabulado reinou por alguns momentos sobre a sala de reunião. A ideia de que o nosso professor de antropologia tivesse medo de olhar num espelho ao cair da tarde parecia absurda demais. Forrester quebrou o silêncio. Você falou muito e muito pouco para deixar de se explicar. Drummond ajeitou-se na cadeira. Quando a guerra estourou, me puseram à testa de uma das sessões de contra-espionagem. E a minha sessão foi trabalhar no castelo de Cairntown, uma antiga e quase inexpugnável fortaleza na província de Mar. No grande hall do castelo, fizemos o escritório central. Dormíamos no segundo andar, subindo por uma escada estreita. E lá, numa ala, havia outro quarto que, por uma porta, dava para uma torre. Esse quarto, que apelidamos de Quarto da Torre, a princípio foi meu. No mesmo dia em que cheguei, abri a porta que dava para a torre e a encontrei totalmente vazia. Como ela se projetava fora do corpo da construção, está claro que ninguém lá poderia chegar vindo do andar de baixo. Além disso, uma grade de ferro fechava o seu topo, de maneira que qualquer tentativa de entrar pelo lado de fora e de lá passar ao quarto estava fora de questão. Durante mais ou menos um mês desde a nossa chegada, trabalhamos sem cessar cerca de 16 horas em cada 24. Depois, tivemos 2 ou 3 dias menos puxados, e pela primeira vez organizei para cada um de nós, em separado, um passeio pelas redondezas. Eu fui o último, e durante toda uma tarde, estendido entre as urzes, cochilei e renovei as minhas forças físicas e mentais. Voltando a Cairntown, ao cair da tarde, sentei-me numa poltrona em frente à cômoda, sobre a qual, na parede, pendia um espelho. Atrás de mim ficava a porta que dava para a torre. O que me fez olhar no espelho, não sei. Mas, levantando os olhos para ele, vi a porta da torre se abrir lentamente. Uma paralisia total se apossou de mim. Sentia-me incapaz de me mexer ou de falar. Muito devagar, ela foi se abrindo. E um rosto apareceu espiando o quarto. No espelho, o rosto parecia encarar-me de frente, mas na penumbra crescente não podia reconhecer os traços. Aí o rosto escondeu-se e a porta começou a se fechar, tão lenta e silenciosamente quanto se tinha aberto. Assim que se fechou, desapareceu em mim a sensação de paralisia. Num pulo cheguei até a porta, mas a grade de ferro da torre ensombreava apenas um lugar vazio. Com razão ou sem, nada contei a respeito do meu visitante. 10 dias mais tarde, também à noitinha, estava sentado diante da cômoda penteando o cabelo antes de descer para o jantar, quando, com um susto, verifiquei no espelho que a porta da torre se abria, tão devagar e silenciosamente quanto da primeira vez. E de novo apareceu o rosto. Mas nesse dia, com um movimento rápido, o meu visitante entrou no quarto. Não me perguntem como é que ele era, porque não saberia responder. Em parte porque a escuridão aumentava, mas principalmente porque eu me sentia forçado a olhar apenas para o rosto refletido no espelho. E aquele rosto, talvez devesse dizer aqueles olhos, me prendiam como que hipnotizado. Nunca tinha deparado, e espero nunca mais ver, tanto ódio num olhar. Lentamente, muito lentamente, como se pretendesse surpreender-me, ele foi se aproximando, os olhos presos aos meus. Pouco a pouco, aquele rosto acercou-se do meu. Aqueles olhos horríveis cresciam no espelho. Podia jurar que sentia sua respiração sobre mim. 2 mãos surgiram para agarrar o meu pescoço e não me lembro de mais nada. Disseram-me depois que, como eu não descia para jantar, um dos outros subiu para chamar. Como eu não respondesse, quando bateu à porta, decidiu entrar. Quando finalmente conseguiram fazer-me voltar a mim, eu inventei uma desculpa qualquer. Sentia vergonha de confessar que perdera os sentidos diante de um fantasma. Mas não havia outra explicação possível. Passei a noite cochilando diante da lareira do hall. De manhã, chegara à conclusão vexante de que não poderia mais dormir naquele quarto. Mas tive sorte, pois nesse mesmo dia, justo antes do almoço, chegou uma mensagem em código chamando com urgência um dos membros da nossa seção para um trabalho, felizmente de longa duração, na Holanda. Mudei as minhas coisas para o abençoado quarto que se vagou, dizendo que no quarto da torre soprava um vento horrível. O que os outros pensaram e imaginaram, não sei. Mas um encontro casual com a senhora Lumsdaine, a antiga criada que continuara no castelo depois da nossa chegada, me deu o que pensar. Respondendo ao meu bom dia, ela parou como se quisesse dizer alguma coisa. Isso era tão fora do comum que fiquei à espera. Ouvi dizer que Black Dougal então vai voltar, disse ela finalmente e me deixou. Quem era Black Dougal não explicou, e eu sabia por experiência própria que seria inútil perguntar-lhe. Durante umas 2 semanas, nada perturbou a nossa rotina. Mas aí veio um telegrama do Ministério da Guerra dizendo que um senhor Mowat estava a caminho para preencher a vaga no nosso grupo. Eu decidi manter a história de que o quarto da torre tinha um vento insuportável e ouvia-se um assobio constante vindo das grades de ferro, e que Mowat deveria dividir com um outro um dos quartos restantes. Mas eu não conhecia o nosso recruta. Chegou entusiasmado e confiante, e nada o convenceu de que seria melhor dormir num quarto com um dos demais membros do grupo. Queria o quarto da torre onde estaria só, mesmo com todo o vento do mundo. Ele chegou justo antes do cair da tarde. Até aquele momento eu não tinha reparado na significação da hora, quando um grito de agonia saiu do quarto da torre. E só então eu me penitenciei por ter esquecido que as visitas a mim tinham se realizado ao cair da tarde. Corremos escada acima para o quarto. Entrando, encontramos Mowat estendido no chão, numa posição idêntica à que me encontraram. Mas o seu rosto foi o que nos impressionou. Mesmo na meia luz, pudemos ver que estava congestionado, enquanto os olhos, como que cegos, nos fixavam com uma expressão de agonia e de terror. Aquela mesma noite, nós o pusemos num hospital particular em Aberdeen. Mas levou 3 meses para ele se refazer, durante os quais uma das minhas preocupações foi conseguir que ele se abrisse comigo. Finalmente, convenci-o a falar. E contou-me mais ou menos aquilo pelo que eu mesmo já havia passado. Com uma diferença, entretanto. Mowat, aterrorizado e petrificado, tinha visto o rosto no espelho. Vira-o aproximar-se lentamente, o ódio nos olhos parecendo queimar-lhe a alma. Sentira as mãos na sua garganta e, de repente, aquelas mãos se apertaram impiedosas com força para estrangular. Aí lembrava-se de ter gritado antes de perder os sentidos. Mas o que era aquilo? Perguntou. E como foi que aquilo entrou no quarto? A única resposta que encontrei foi contar-lhe o que se passara comigo e afirmar-lhe que ele não continuaria em Canto. Foi naquela época que tive novo encontro com a velha Lumsdaine, mas o que ela me disse apenas aumentou o mistério. Estava voltando de uma visita a Mowat em Aberdeen, quando ao vê-la disse alegremente: parece que o Sr. Mowat está melhorando de verdade. Mowat? O senhor disse Mowat? Exclamou ela com um olhar estranho. Ele é um Mowat? Que Deus tenha piedade dele. E sem mais, desapareceu. Em junho de 1940, o Ministério da Guerra resolveu dissolver o grupo. Deixamos Cantul e, na lufa-lufa de novas funções, o mistério de Black Dougal e do quarto da torre pouco a pouco foi sendo esquecido, ficando relegado ao nível de recordação desagradável. Tinha voltado havia uns 10 dias para a paz acadêmica da universidade, quando, durante uma conversa com Henderson, do Departamento de História, mencionei que estivera estacionado por uns tempos em Cairntool, na província de Mull. Viu lá o fantasma de Black Dougal? Perguntou ele. Posso dizer com orgulho que não dei demonstração alguma. Por quê? Perguntei. Existe algum fantasma no castelo? Dizem que sim, respondeu ele cauteloso. E um dos mais bem autenticados fantasmas do país. E a história que me contou foi mais ou menos a seguinte. Em princípios do século XVI, quando os Mowats de Cantwell e os Camerons do local se encontravam havia muito tempo em litígio, foi feita uma tentativa de paz com um casamento. Mowat de Cantul casou-se com a filha de Cameron, mas depois de uma semana, brutalmente estrangulou a mulher e depois enviou um desafio aos Camerons. Devo acrescentar que sabia-se que Mowat era louco, mas os Camerons não queriam levar o fato em consideração. Lá apareceram em massa, e Cantul, sendo a fortaleza que é, foram massacrados em massa, sem nenhum deles sequer chegar ao primeiro degrau da escada do castelo. Massacrados em massa, sim, mas ficou um irmão da noiva assassinada, um menino, Dougal, que então tinha 6 anos. E sobre ele recaiu o peso de uma revanche ainda maior. E enquanto crescia, alimentava os seus sonhos de vingança. De tal forma o ódio brilhava em seus olhos que o chamaram de Black Dougal, o Negro Dougal. Mas como iria Dougal penetrar nas terras de Mowat? Somente de noite. E nessa hora, o louco Mowat sentava-se no quarto da torre onde estrangulara a mulher e ria sozinho. Mas certa vez, ao cair da noite, como ninguém sabe, Dougal conseguiu subir a íngreme muralha do castelo até chegar embaixo da torre. Mas lá deparou com a dificuldade de galgar a mesma. Lutando para se agarrar às pedras da construção que se projetava fora do corpo do castelo, caiu, de uma altura de uns 13 metros no mínimo, e morreu. Mowat, ao vê-lo, riu ainda mais. Mas assim mesmo, ao fim de uma semana, tinha mandado colocar a grade de ferro que fechou o topo da torre. Mais uma semana, e foi encontrado morto no quarto, estrangulado, no lugar onde estrangulara a mulher. Aqui preciso contar mais um incidente. Tenho certeza de que ninguém consegue subir pela muralha até o topo da torre. Entretanto, um dos nossos sinaleiros, um sujeito honesto, sóbrio e totalmente desprovido de imaginação, me afirmou o contrário. Mais ou menos na hora em que acorríamos ao grito desesperado de Mowat, esse sinaleiro voltava para o castelo. Olhando para a torre, viu lá um homem pendurado pelas mãos. E com horror, viu-o cair como uma pedra. Em vez de morrer, como era de se esperar, levantou-se como se nada houvera e correu pelo campo afora. O sinaleiro saiu no seu encalço. Conseguiu ver o sujeito contra o céu do crepúsculo galgar um morro e desaparecer do outro lado. O nosso sinaleiro o perseguiu até o cume do morro, mas lá chegado, em vão procurou o sujeito que perseguia. É verdade que a noite caíra, e é verdade também que um homem poderia se esconder em alguma depressão no solo. Mas mais tarde, descobri que a terra dos Camerons começava daquele lado do morro. Acabam de ouvir A Volta ao Cair da Tarde, de William Croft Dickinson, um conto breve apresentado pela BBC.